Controle Salvador, cordial boa tarde, Oceanair 6326, informação papá, no ideal de descida. Roger, Oceanair 6326, contato radar, desça para o nível 050, aprode mare para a chegada mare, altímetro 095. 050, voa mare na chegada, Oceanair 6326, descendo agora. Prosseguir na aproximação, OTAN 3154. Obrigado, sinal ILS X-Ray, sistema zero, forma estabilizada. Vamos lá. No cancelamento, é coberto para a base pela direita na sede. Plano modificado no 6,50, 16,50, Zulu. Está livre o pouso 1,7, 1,90 graus com 12 nós, Mike é Covid. Livre o pouso na 1,7. O localizador está 3154. Detetor 3154, completo final ILS, X-ray, pistola 0. Chama agora o instalador 9, desse 9, bom fundo. 3286, até mais. Voo 648, desse 2000 pés. Timetro 095, autorizado final ILS, X-ray, fala estabilizado. 2015, Rogers. Vai informar estabilizado no 648. 4, check trem. Baixei, travado agora 3154. Ok, baixou e travou, livre pouso 1-0, vento de 1-90 graus, 1-0 nós, são 3154. Livre pouso 3154. Oi, Mike. Ciência do solo ao 5-2, frequência livre a estacionar, Vitor. Livre a estacionar, Vitor. Obrigado. Salvador, boa tarde. Azul 4131, autorização Campinas, nível 360, tem para papá. Azul 4131, Campinas, 360, informação papá com Félix. Autorizado Campinas, nível 360, decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após voa, posição Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, posição Bridge. Quando intercepta, up, Zulu 1612. Controle 1-9-35, aciona 5057. Autorizado Campinas, nível 360, decolando da 1-0, curva direita, perfil da saída da El. Após Leda, depois Bridge para Upper Zulu 1-6. 1935, controle 5057, transponder, azul 4131. 4131, cotejamento correto, confirme portão que se encontra? 8. Sente, chame pronto para acionamento e puxa, azul 4131. Amarei. 326, desça para 3 mil pés, livre da restrição de altitude, Itape, altímetro 1095. 3 mil, 1015, livre da restrição Itape 6, 326. TAM 3154 no solo ao 55, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 29. Solo TAM 3154. São 3154, taxa Alfa, reportando seu taxa Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, reporta. Salvador, gol no 807. Gol 648, complexo final ILS, taxa turno aí desse mal meio, bom pouso. 286, 648. 807, desça para nível 050. Boa noite, 07, controle. Passa no momento 70 para 140, quando chegada é bom. Boa noite, 07, desça para nível 050. 050, gol, boa noite, 07. Gol 648, boa tarde. Tem livre pouso na pista 10, vento 180 graus, 109. Livre pouso, pista 10, no 648. Oxanel 6314. Oxanel 6314, contato radar desse para nível 060, na proa de Mari para a chegada a Mari. Altímetro 1095. Via dessa 060 na proa de Mari, 6314. 363, 2000, desça 2000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, forma estabilizada. Autorizado ILS, desce 2000, reforço estabilizado, 6326. Exame 54, ingresso via Juliette, para o portão 07. Juliette, 07. 54, é possível ativar o Itape para deixar a bolsa no pódio ainda? Aguardo. Obrigado. Localizador com o campo à vista, Ocean Air 6326. É 6326, vai final do procedimento Electric Extraction, agora torre na frequência 118, decimal 62. 7, completa agora com a torre 1862, 6326. Obrigado, uma boa tarde, senhor. Bom trabalho a todos. Boa. Controle territorial, boa tarde. Está matando Victor India Juliette. Victor India Juliette, 1500 pés, condições visuais, ajuste de altímetro no 0,5, corredor Veracruz após interrados. Está com 0,5 a bordo, 0,160 acionado, pelo corredor Jolie. 7. Pouso, vento 190 graus com 13 nós. Aguardando autorização, 6326. Toro 648 no solo 59, libera a direita na Fox. Paulo Ivlá, chame o solo em 121 no decimal 9. A Fox 1219 no 648. Boa tarde, no 648, livrando a sua escuta. No 648, táxi via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia 03, no 648. 62, 6326, livre pouso, 190 graus, 14 nós. Ciente, pouso autorizado, 6326, baixou e travou. Salvador, 6314. Diga, Xané, 6314. Ah, qual o nosso número para aproximação, por favor? Número 2. Número 2, obrigado. Passa o 060 para o 050607. Gol 1807, desça para 4000 pés, ajuste no 095. Corrigindo, gol 1807, 4000 pés, no 095. Ok, gol 1807, tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo nordeste, 1500 pés, na pequeno porte. Sente, gol 1807. 326, livrou. Boa tarde, Xané 6326, táxi via Alfa Índia para o portão 01. Autorizado táxi Alfa Índia, pole position 01 para o Ocean Air 6326. Atingindo 4000 pés, voo 807. Voo 807 atingindo 4000 pés. Gente, após pelo, irá descer para 2500 pés devido ao tráfego formado anteriormente. O ajuste no 095. Informe final do procedimento elétrico. Gente, após pelo, 2500 pés, voo 807. Xané 6314, pode prosseguir a descida? Xané 6314, desça para 3.000 pés, ajuste a altímetro 1.0, 1.5. 3.000, 1.0, 6314. ingressando no Interlagos, o Victor India Júlia. Gente, forma rotatória, Victor India Juliette. Formaremos, então. O 1807 desça para 2 mil pés, agora está autorizado, informe final. 2 mil pés, atualidade LS X-Ray, formará estabilizado o 1807, estabilizando o racial do LS X-Ray. Gente, agora. Telemetria 104, redução para 1970 nós, autorizado 2 mil pés, ajuste 1015, informe estabilizado, acho que na 6304. Reduzir, chame estabilizado, 6304. 1807, passado 1, completo final e chame torre, na frequência 118, decimal 62. 218, meia, boa. Torre, boa tarde, 1807. Duna, embaixada transfada. Gol no 807, tráfego avistado, tem livre pouso na 1-0, vento 190 graus, 13 nós. Livre pouso na 1-0, gol no 807. Poderia confirmar o vento com gol no 807? Confirmo novamente, 190 graus com 13 nós. Atente, gol no 807. Tango Romeu, Hotel Oscar, informação Papá, confirmando Vera Cruz, vai realizar um toque arremetido inicialmente aqui na pista 97, confirma. Vera Cruz. Gente, então autorizado o voo local, toque arremetido, pista 97. Sujeito ao tráfego, Romeu Hotel Oscar, acionando 0134 no transponder, Romeu Hotel Oscar. Vitorinha Juliette, boa tarde, ciência do tráfego ainda não avistado, o vento de 200 graus com 13 nós. Chame final de 3 milhas, Boeing 737 a 2 milhas da cabeceira. Visual com o mesmo, passaremos a 3 milhas na 17, Índia Júlio. Gente, agora para acionamento, táxi, decolagem, transfere de torre 118, decimal 612, ajuste no 015, Romeu, Hotel Oscar. Na 6304, completo final, passador 1, chame torre, 118, decimal 62. 28, boa. O meu tem Oscar, boa tarde, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Na 6304, boa tarde. 314, boa tarde, chame passando o marcador externo, trem baixado, travado. Chama lá, passando externo, foi. Salvador, boa tarde, gol no 396. Gol no 396, acione identificação, desde a via chegada a Mari para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 015, informe final LS X-Ray. Via Mari, passarei final LS X-Ray no 396. Yeah. Voando 607 no solo 111, libere a direita na taxi Eco, solo 121, decimal 9. Direita na Eco, solo 219. Controle Salvador, boa tarde, 3192, vai atingir 150. 3192, ação em educação, via chegada mar e desça para 3.000 pés, ajuste altímetro no 0, 15. 10, 15, identificou 3.000, mar e 3192. Oceaner 6314, tem livre pouso na 10, vento 180 graus, 12 nós. Vitor Índia Juliette, solo os 12, backtrack, pátio 4, na minha escuta até o corte. Travado, 63 no 4, 0. Ciente, 180 com 12. De pouso no 0, Ocean, 63 no 4. Pássaros a baixa altura aí, aviação 90. Ok, atenta a pássaros aqui na curta, o Chanel, ok? Informá-lo, tem livre lançamento, informe para descida. Descida, Juliette, cadê aqui? Autorizado descida até 2.500 pés, após descida seu critério, informa passando 3.000. Chile 6314, no solo 114, táxi à direita, solo 219. Foi 3-1-4, 1-4, 2-1-9, bom dia. Buenas. Solo Salvador, Chanel 3, 1-4, boa tarde. Chanel 3, 1-4, boa tarde, prossegue via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Antes foi Juliette, reportaremos. Azul 4131, no gate 08, com estacionamento. Azul 4131. Azul 4131, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar 4131. Ajuste 1-0-5. Via chegada a Mari para 4.000 pés no 025, obrigado. Voo 396, voe, Tuna. Tuna, 396. Pode voar, Duna, 23192. Beijo. Quanto é a sua que vai ser cada um? 3192. Guarde. Direto Quebec Kilo, tem frequência livre no hotel tráfego informal. Salvador, 0-2-5-8-4, 0-2-5-8-4, a sanificação, desce manter o nível 50. Ajuste de altímetro 10 no 5, chegada à margem. Força aérea 2584. 2584 para o 050, na chegada à margem. Aiden. Tá, 3192, autorizado, Vaduna. Vaduna, obrigado, 3192. Na 6314, mantenha-se antes da taxa Juliette, portão de destino será o 09. Via Juliette, 09, então segue o táxi, 6314. Negativo, mantenha-se antes da taxa Juliette, aguardando. O portão previsto será o 09. Ah, tá bom, perdão, agora compreendemos. Mantenha-se Juliette, muito obrigado. Salvador Azul 4131 para o táxi, com 9,5 a bordo, 5 horas e 10 alternando com o Tint. Tint autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero. Ponto de espera, torre 118, seção 62, ajuste no zero, 15 Azul 4131. Tint ajustado no zero, no 5, autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera no zero, 18,5, obrigado. Meia 314.